anticipated moment in racing. Bem, amigos Troyes, voltamos então para o segundo bloco, né, o bloco da Sprint Cup, para falar o que aconteceu lá no Kentuck. Só reforçando aí que a Truck Series e a Sprint Cup esteve em New Hampshire, né? Só a X-Wing Series aí que esteve no Kentuck. Seria a ovelha negra do final de semana aí, né? Correndo uma pista fora aí. É, a corrida que teve assim, até problemas para acontecer devido à chuva, né? Mas a corrida aconteceu de forma natural aí. Só depois, no finalzinho da corrida, tivemos quase um indício aí de que a chuva poderia atrapalhar, né? Tivemos então uma bandeira amarela ali, faltando 10 voltas mais ou menos ali, mas nada certo aí. Acabou a chuva indo embora e a corrida aconteceu normalmente aí lá no Kentuck lá, né? Então deu tudo certo lá na corrida. A chuva aconteceu bem depois, né? Mas para a corrida foi tudo tranquilo aí. É, a vitória ficou com o Ryan Blaney. O Ryan Blaney conseguiu uma excelente vitória, conseguindo sua quarta vitória na X-Wing Series, a sua segunda no ano. E os números do Ryan Blaney estão impressionantes nesse ano de 2015, pessoal. É, só, esse ano já são 2 vitórias, né? 7 top 5 e 8 top 10 em apenas 11 largadas. Então, um grande trabalho está fazendo o Ryan Blaney nesse carro 22 aí, né? Ele que também, ele que teve, claro, todas as corridas nesse carro 22 aí. Foi, então, parabéns ao Ryan Blaney por mais uma vitória essa que ele conquistou de forma heróica no final da corrida, né? Onde ele herdou a posição aí do Ty Dillon no finalzinho aí, e acabou aí ficando com a vitória. Então, parabéns aí ao Ryan Blaney por essa vitória. Parabéns ao time 22 também por ter feito um grande trabalho no pit stop, devolvendo o carro aí, né? não devolveu na frente, mas devolveu muito bem no track position aí, onde que acabou vencendo a corrida. Parabéns ao carro 22, parabéns ao Ryan Blaney por mais uma vitória, quarta vitória na carreira em 41 largadas na X-Wing Series, né? O Ty Dillon também foi outro grande destaque da noite. O Ty Dillon, que a vitória dele aí também vem batendo na porta, né? Corrida aí, vem batendo essa vitória na porta. Eu creio que essa vitória, pelo menos esse ano ainda, chegue esse ano a vitória dele aí. Ainda não chegou, né? Só para relembrar aí, o Ty Dillon tem apenas uma vitória, que foi em Indianápolis no ano passado, pessoal. E esse ano está zerado aí. Aliás, ele tem até um número alto de corridas já, sem vitórias, né? Ele, já que está aí no seu segundo ano de... no seu segundo ano de X-Wing Series, e tem apenas uma vitória, que foi a vitória do ano passado. Já são 72 largadas aí na X-Wing Series, né? O terceiro colocado foi o Egan Smith, que de forma heróica acabou aparecendo aí, né, nessa posição aí. O Chase Elliott também chegou pertinho dele aí, né? O Chase Elliott foi o quarto colocado. E o Brandon Jones, que foi para mim um grande destaque aí da noite aí, o Brandon Jones, né? Foi o quinto colocado com o carro 33, né? E o Brandon Jones também chegou a liderar algumas voltas ali, né? Então, parabéns ao Brandon Jones aí pelo seu top 5 aí, né? Conquistando um belíssimo resultado com esse carro número 33. É, outro destaque também é o outro carro da RCR, né? Lembrando que o Ty Dillon, o Brandon Jones e o Galgo são da RCR, né? O Brandon Galgo aí é o vencedor, pelo menos não, né? Ele era o vencedor dessa corrida aí, era o atual campeão, né? Como eles costumam apelidar nos Estados Unidos, né? O Brandon Galgo, ele largou em sexto, terminou em sexto aí, um bom resultado, né? Ele não chegou a liderar a volta nenhuma. Em momento algum também chegou a mostrar aí alguma força para ganhar a corrida, mas fez um bom resultado aí, a sexta colocação aí, um top 10 para ele. O Chris Buescher foi o sétimo colocado, o Chris Buescher aí, que para ele não foi tão interessante esse sétimo colocado, já que Ty Dillon foi o segundo e Chase Elliott foi o terceiro, né? Então essa sétima colocação aí para ele aí não foi tão agradável assim, já que ele perdeu cerca de 6 pontos aí de frente aí, 7 pontos, né? 7 pontos para o Ty Dillon e 3 para o Chase Elliott aí. Não foi muito interessante para o Chris Buescher, não. Chris Buescher que já também está na hora de fazer uma outra corrida para mostrar que realmente ele está ali, que ele vai ser o campeão, né? Ele tem que pelo menos procurar terminar o máximo à frente dos dois, ou se não, muito colado nos dois. E pela posição dos dois nesse final de semana, tanto do Chase Elliott do Ty Dillon, perdão, do Chase Elliott do Ty Dillon, o Chris Buescher não foi muito bem. Né? O Eric Jones aí foi o oitavo colocado. O Eric Jones aí que chegou também a namorar essa corrida aí, essa vitória aí. O Dallas Jr. que andou razoavelmente bem aí, né? Foi o nono colocado. E o Matt Tiffett, um grande destaque aí com o carro número 20 aí, fechou o top 10. Ele tomou esse top 20 aí do Arrow Saturday nas últimas voltas, né? O Ryan 5 foi 12º. O Brian Scott, que é o carro da SR que ficou fora do top team, né? O Dakota Armas foi o 14º, o JJ ele foi o 15º, o Kyle Kone, o Dylan Kwiatkowski com o fraco carro 97 foi o 17º, o Ross Stein o 18º, o Jeremy Clements o 19º, o David Starr foi o 20º colocado, né? O Daniel Soares foi apenas o 23º colocado, teve vários problemas aí o Soares aí, né? Não conseguiu fazer um bom resultado igual vinha fazendo. Ele que foi o pole, né? Ele largou na pole nessa corrida aí. Ele conseguiu cravar a pole aí, a sua terceira pole no ano. O Soares que a vitória para ele, para mim, vem sendo questão de detalhes aí, né? Talvez arriscar na hora certa, arriscar no momento certo aí, né? Então, vamos aguardar aí que eu creio que em breve a vitória do Daniel Soares aconteça. O Ryan Truex, ele que voltou a correr, né? Fazer uma boa corrida ali, andando ali perto do top team ali, era top 15, 13º, 12º, chegou a entrar no top team, mas acabou se envolvendo num acidente aí, né, na volta número 189, bem no finalzinho da corrida, e terminou apenas em 28º colocado, já que quando assim que ele bateu, o carro foi guinchado, foi direto para as garagens, né? Bom, pessoal, basicamente foi isso mesmo que aconteceu, né? Só para relembrar também, né, pessoal? O Eric Jones também, ele correu a Truck Series, pegou o helicóptero, voou, né? Ele foi voando, literalmente voando, foi de helicóptero para o Kentucky para fazer a corrida à noite, né? Então ele não classificou em nenhum momento com no carro. Quem teve com no carro foi o Enig, né? O Enig foi o piloto 64 todo final de semana. O Eric Jones chegou apenas para corrida, até que esse top tinha aí para ele aí foi um bom resultado, né? Foi um resultado muito interessante aí por ter chegado apenas para corrida, nem ter feito um practice com o carro. Os números da corrida, os números da corrida aqui, duração de 2 horas e 44 a corrida, né? Foram 10 bandeiras amarelas, a margem de vitória de 0.519. Tivemos 17 trocas de liderança, né? As trocas de liderança aí, tivemos várias trocas aí, uma corrida com bem movimentada, né? Não foi uma corrida muito parada, não. Uma corrida bem movimentada. Eu particularmente gostei muito da corrida. Valeu a pena assistir a corrida aí no sábado à noite. Para falar das bandeiras amarelas, já bem uma corrida bem acidentada também, né? Na primeira volta tivemos aí o Blake Koch se envolvendo, o Ryan Reed também, o Brandon Poole e o 88, né? O Ben Rhodes aí se envolvendo no acidente na primeira bandeira amarela, apenas na terceira volta. Depois na volta 28, o carro 01 também teve problemas, né? O do Michael Seth. Ele acabou se acidentando, o pneu estourado, foi direto pro muro aí. Depois na volta número 86, detrito na pista. Depois o 42 voltou a se acidentar e foi com Harrison Holdes, né? Depois tivemos na volta 109 detritos na pista. Na volta número 120, foi o 25, o John Stowley, foi direto para o muro, pneu estourado. O Ben Rhodes também na volta 168, pneu estourado direto para o muro. Depois o JJ, ele também, mesmo caso, pneu estourado direto para o muro na volta 181. E tivemos uma bandeira amarela na volta 189 aí, com mais carros envolvidos. O Brian Scott esteve envolvido. O Rothstein também foi envolvido, né? O 14 do Eric McClure. E o. Deixa eu ver aqui. O 98 do Ryan Truex Jr. E na volta 197, o carro 51 do Jeremy Clancy também foi acidentado, né? Ele foi direto pro muro também com outro pneu estourado. Uma corrida marcada aí pelos vários problemas de pneu, onde o pessoal foi direto pro muro, né? Infelizmente, esses pneus aí, lá no Kentucky, tivemos grandes problemas aí. A corrida não teve bons números, assim, vamos dizer, para Goodyear, né? Já que esse grande número de incidentes aí de pneus aí. O campeonato, para falar para vocês aqui, apesar de eu já ter falado já, o campeonato ficou, o Chris Buescher continua na liderança com 982 pontos, o Ty Dillon vem com 963 pontos, né? 19 pontos atrás do Chris Buescher, e o Chase Elliott com 25 pontos atrás do Chris Buescher. Essa vitória aí estava um pouco maior, cerca de 23, de 26 pontos, né? Agora caiu um pouco aí. É a hora do Chris Buescher fazer uma outra corrida boa para essa diferença, manter, fazer a manutenção dessa diferença aí. Eu não sou torcedor de nenhum piloto, nem quero puxar a sardinha para nenhum piloto, nem falar que um é melhor que o outro, mas cá entre nós, eu sinceramente estou torcendo bastante para o Chris Buescher ser o campeão dessa temporada aí, até por questão de méritos dele, né? Vamos fazer um bom ano para um carro que não é dos mais excelentes, com duas vitórias aí, o Chris Buescher já em 2015, né? O Regan Smith aí é o quarto, e o Dallas Jr. é o top 5, entrando top 5, tomando a posição do Elliott Sadler aí, o nosso amigo Dale Earnhardt Jr. O Elliott Sadler, o Brian Scott, Daniel Suarez, Brendan Gaughan e Ryan Reed formam o top 10 aí, pessoal. Depois temos aí o Jeremy Clements 316 pontos atrás do Chris Buescher, uma diferença absurda. Isso daí mostra um pouco de como é a diferença entre os carros na Xtreme Series aí, como é diferente aí, até um certo ponto aí é diferente, realmente é outro rendimento dos carros. Bom, pessoal, eu volto então para o bloco da Sprint Cup daqui a pouco para falar o que aconteceu lá em New Hampshire, né? Onde tivemos uma corrida até na sua metade meio monótona, depois tudo mudou, tudo virou, né? E pilotos aí importantes tiveram problemas, e vamos ver aí como será na próxima corrida de Dover, e como será, que terá de novidade aí. Eu volto em breve, pessoal.